me baby girl, call me angel, call me sweet love Elita, call me baby boo, call me baby girl, call me angel, call me baby girl, call me angel, call me sweet love Elita, call me baby boo, call me baby girl, call me angel, Sei que parte deste corpo queres encostar, mas se for pra me namorar, pega leve boy, vai devagar. Porque eu sinto, cada vez que tocas, algo aquece em mim. Eu não sei se resisto, se me entrego e caio em ti. Quero sentir o teu corpo colado bem a mim. Teu toque quente, suave, macio, ai de mim. Ai baby, toca, não para, me dá um beijo, me abraça, me roça, leva pra cama. Just you and me tonight. Call me baby girl, call me angel, call me sweet love Elita, call me baby boo, call me baby girl, call me angel, call me baby girl, call me angel, call me sweet love Elita, call me baby boo, call me baby girl, call me angel, Podes me chamar do que quiseres, menina, pequena, baby, mulher. Cheguei ao ponto que me quero dar a ti. Teu corpo em mim, minha boca em ti. Fala a verdade, we get in there. O jeito que te toco, sem medo, chama meu nome, baby. Tenta mais alto, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey. Do jeito que me quero dar a ti. Call me baby girl, call me angel, call me sweet love Elita, call me baby boo, call me baby girl, call me angel, call me baby girl, call me angel, call me sweet love Elita, call me baby boo, call me baby girl, call me angel, Champanhe pronto e morangos para acompanhar. E pus aquele som que gostas que te faz vibrar. O AC já tá a gelar, hoje vamos transpirar. Baby boy, eu já disse: just you and me tonight, tonight, tonight. Just you and me.